meuscds.com.com. meuscds.com.com. Olha quem desce do cavalo, tá contigo o paredão. Desce do cavalo, tá contigo o paredão. E com a batinha de couro, com a caneca na mão, ali naquele som, só tá puxando de avião. Desce do cavalo. Olha quem desce do cavalo, tá contigo o paredão. Desce do cavalo. Desce do cavalo pra curtir o paredão, não, não. Vai. Olha que desce do cavalo. Ok. Olha que desce do cavalo. Rocha, bagunça. Apareceu.